mais esse passeio fora da caixinha. Essa caixinha que voltou a ficar friozinho, né? Que gostoso, que agradável. Eu sou o André Campos e pra mim sempre devia estar fazendo por volta aí de uns 14 graus. Entre 14 e 16 graus aí. 5 graus. Não, aí também é demais. Não. Ah. 0 graus, gente. Nem frio, nem quente. Nem frio, nem quente. Isso. Eu sou o Sushi e as gatas estão muito coitadas. Elas querem cola, elas querem deitar na coberta, elas querem deitar debaixo da coberta. E a Anakin tá espirrando. É só isso que eu queria. Coitado! Eu sou Rafael Kina e, André, não tenho esperanças, André. Ai, tá não. Frio. 2 dias no máximo de frio. Eu sei, eu, não, por isso eu tenho que aproveitar, hoje é, né? O último, por sinal, nossa, supostamente. Não, Eu sou o Tengu e graças a Deus que vai acabar o frio. Que isso? Eu me tornei um hater, Tengu, do frio. Que isso, Tengu? Me tornei um hater do frio, não posso mais esconder. Aliado do não Ricardo. Não vou mais viver, nossa, essa mentira, não, tá? O que, que você tem contra o frio? Me fala. O que ele fez pra você? Ele deixa as minhas mãos doendo e geladas. Nossa, a idade. Quando eu saio do banho, como eu sou uma pessoa peluda, difícil de secar. E aí eu tenho muito frio. O período entre o banho quentinho acabar e eu estar seco e confortável em outra roupa, no meu pijaminha, muito sofrimento, cara. Mas esse sofrimento, Tengu, ele serve pra te dar o conforto que vem em seguida. Nossa, não, mas entendeu? André. Quando você está quentinho no seu moletom, quando você esquenta um saco quente no micro-ondas e abraça ele. Nossa. Mas, ó, em retrospecto, acho que faz sentido isso, Tengu. Ah. Porque eu lembro que o Tengu contou uma história uma vez que ele saia do banho aos poucos. Sim. Tipo, ele colocava o braço pra fora da água e o resto do corpo dentro da água. Aí secava o braço. Não, aí depois ele botava o braço pra dentro da água, botava outro braço, secava outro braço. Você não fazia isso? Ou faz ainda? Não, eu começo a me... Tipo, eu tô tomando banho, certo? Aí eu fecho a água e eu me seco dentro do box, assim. Acho estranho, mas já vi, conheço pessoas que são eu assim. Eu me seco dentro do box? É. Pra não molhar o resto do banheiro. É, na minha idealização, é mais pra eu não sentir frio mesmo, quando tá frio. Tipo, ficar no vaporzinho ficar ali. Ficar ali naquele calorzinho, no vaporzinho contido, de calorzinho, gostosinho, pra eu tirar, secar bem, pros meus pelos não ficarem molhados. Aí eu saio, que não tiver seco ainda, eu termino de secar ali fora. Foda é, tipo, lava o cabelo, pô, lava o cabelo. Aí, pô, o cabelo fica molhado, aí fica gelado, a cabeça fica gelada, dá dor de cabeça depois. Puta, cara. Ai, gostoso demais. Agora... Tem que usar secador, né? Uma coisa é não gostar do frio, mas você não vai aqui me defender calor também. Não, né? Eu não vou defender o calor. Eu vou dizer que na minha idade, eu tenho apreciado mais um clima ameno, mais quente do que o frio, entendeu? Uns 20 graus, Tengu. Pô, uns 20... Pra mim tá bom 20 graus, cara. Uns 20 graus no sol. Pô, tá bom. Um solzinho... Mas tipo, não aquele solzinho que chega destruindo, entendeu? É o solzinho que você põe justo. O rosto no sol e fica tipo... Ah, caralho, quentinho. Com esse frio, o sol é tão gostoso. É tipo, nossa, é uma delícia. Tudo é uma delícia. Tengu, ó. Uma dica aí de spa. De spa. Sai do banho. Sai do banho. Tá, se seca bem, tudo mais. Nu, tá bom? Geralmente. Deita na cama, nu, se enrola que nem um burrito num edredom bem macio. E fica ali, você é tipo um casulo da felicidade. Mas por que tem nu? Tem que ser nu, faz parte da experiência. Você vai sair dali, entendi, uma borboleta. É muito legal, é muito bom. Importante. Porque, sei lá, eu acho que o corpo tá ainda quente do banho, ele vai aquecendo tudo e você fica num... Você sabe aquela magia do Dark Souls, que é o calor, que faz aquela área de cura amarela, assim, bonita? É tipo isso, é muito bom. Entendi. É, fica aí, então, dicas de magia e spa pra você que está sofrendo com o frio. A minha dica é... Aproveite. Pô, compra um daqueles sacos de gel, sabe? Ah, sei. Que você pode esquentar ou esfriar. Sei. Taca aquilo no micro-ondas. Nossa, como é gostoso. Com a mão gelada assim, esquentar a mão, passa na cara, passa no pescoço, tá bom? Luvinha sem dedo. É, né? Pra quem gosta. Pra quem é motoqueiro. Vou comprar uma luvinha sem dedo. Aquela luvinha que você destaca a parte do dedo, assim. Isso. E depois dobra pra cima, tá ligado? É muita tecnologia, é muito cyberpunk. É, isso eu aí. Acho bastante. É, mas é, então, o Fora da Caixa, além de te dar aí conselhos de lifestyle, né, e como lidar com o clima, é também o podcast do Jogabilidade, onde a gente fala sobre outras coisas que não são videogame, coisas que a gente tem assistido, ou visto, experienciado, lido, etc. É aqui que a gente vai conversar sobre elas. E mais um dos podcasts bônus do Jogabilidade, né, então a gente agradece a você que está escutando esse podcast, porque você nos apoia lá no Orelo, né, orelo.cc/jogabilidade. Por que que eu estou dizendo isso? Vai que tem alguém aí cometendo um crime. Eu sei que ninguém jamais faria uma coisa dessa. Nunca. Mas, se você caiu nesse podcast de forma aleatória e pensou, nossa, que legal isso aqui, né? Bacana, queria mais. Queria, talvez, mais centenas de episódios disso aqui. Tem lá, na nossa assinatura do Orelo. Então, considere aí fazer parte dessa turminha do barulho. E pra você que já faz, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Aqui rapidamente, temas que nós trouxemos no Fora da Caixa passado, Rafa, porque eu sei que desde lá você assistiu o filme Amigas e Rivais, Challengers, não é verdade? Caramba, André, eu fui ver e concordo com você, como é que é? Absolute Cinema. Isso. Sabe? Puta que pariu, que filmaço, que filmaço, que filmaço, que filmaço. Eu queria até, inclusive, ter ido pra ele sem saber absolutamente nada. Que foi como eu fui, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia nem que era sobre tênis. É pênis? É, também, isso eu não sabia mesmo. Pô, a cena do churros é muito sobre pênis. Não, tem várias coisas sobre pênis. Tipo, na verdade, tem vários, assim, subtextos sexuais em várias coisas. O final. Sim. O final sim. É, não, é completamente muito sexual, assim. Muito. É uma transa acontecendo explícita ali. Não. É. E é um redescobrimento do tesão, sim. Sabe? Do... É muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Fiquei impressionado. Então, tipo, porra, recomendo demais. Muito foda o jeito que eles filmam, né? A partir com as câmeras. Não, é o que você falou, vai virando anime, vai virando. É. Cara, o momento em que tá filmando de baixo pra cima, de dentro. Muito foda, porra, é. Caralho, nossa. Como se a quadra fosse transparente, né? Você tá vendo os caras andando assim. Não, porra. É muito bom. Porra. Os barulhos, as gemidas, os olhares, com a trilha sonora. Eu lembro que o filme todo, e várias vezes eu tava tenso, assim, porque é aquilo que você falou, né? Vai aumentando os bifes, né? Vai aumentando os steaks durante a partida. E aí é aquela partida que tá cada vez mais, assim, importante. É muito bom, é muito foda. Você sabe se esse filme já saiu nas locadoras digitais aí? Já. Já caiu do caminhão, já. Já, então, porra, recomendo aí, hein? É. Dito isso, pô, não viu ainda. Eu vi no cinema, foda. Não tem mais cinema, Rafa, agora é tudo máquina de Divertidamente 2. É verdade. Isso é verdade. É, falando de Divertidamente 2, eu não vi. A Thalissa viu e gostou, mais menos do que do primeiro. Yes. Eu vi muita gente que viu e gostou, e gente que até chorou e tudo mais. Chorar com desenho animado, já pensou? Eu nem gosto tanto do primeiro, na verdade, então... Eu nunca vi, sabia? Vocês já viram? Vocês viram o primeiro? Eu não vi. Todo mundo gosta muito desse Divertidamente. É bom, mas não é tipo, nossa... Tem vários outros recentes aí, Pixar, que eu gosto mais, sabe? Tipo, Luca, gosto mais. Até meu namorado, inclusive. Ah, até namora, né? Uhum. É foda mesmo. Mas a mãe da Thalissa é psicóloga e ela tem críticas a interpretações dos sentimentos no filme. Mas no 1 ou no 2? No 2. Porque no 2 tem novos sentimentos, essa é a parada do 2, né? É, então. É pra vender tem novos boneco, personagens, né? Que são novos sentimentos, ela tava criticando a maneira que eles dividiram e juntaram. Ou juntaram, né, no caso, os sentimentos. Tem o necessidade de pagar boleto. Tem. Isso. E é conflitante com esse o primeiro filme, né? Isso. No primeiro filme, só tem 5 emoções. Uhum. E o negócio é que as outras emoções mais complexas, historicamente, são as junções delas. E a gente vê dentro da cabeça de vários adultos, por exemplo. Nenhum deles tem as emoções do segundo filme, sabe? E agora? E agora? Então, fica aí. Cadê o seu retcon? Como ficou? Parece até que eles não tinham pensado nisso na época. Então. Esse filme foi feito porque a Pixar está desesperada em busca de relevância que está lentamente drenando e a sua boa vontade com o público se vai e esvai com filmes fracassados como Lightyear e Toy Story 8. Mentira, não sei. Mas assim, André, não sei se você, mas esse filme tá sendo bilheteria absurda, né? Eu vi. Records, blá, blá, e demitiram, sei lá, 25% da Pixar. Incrível. Perfeito, assim, né? É o que acontece mesmo. Sobre isso de recorde, também eu tava vendo, comentando, tipo, pô, mas assim é fácil, né? Você vai no cinema, todas as salas são... É verdade, todas esse as filme. Salas então são então você não tem opção. Você vai no cinema pra ver um filme, só tem esse filme pra ver. Uhum. É, mas é aquilo também, né? O ovo ou a galinha, né? O Tostines é crocante, porque vende muito, sei lá. Mas é a mesma coisa, porque, tipo, você vê os números e realmente não tem o que dizer, né? Alguém comparou, né, os 10 primeiros colocados ali do cinema no Brasil e era, tipo, ordens de magnitude na frente do segundo lugar, assim. assim, sabe? Tipo, era pelo menos uns 3 zeros na frente do segundo lugar de tamanho. Então tinha 100 pessoas. É. Aí realmente é difícil de argumentar, né? Tipo, é foda porque a gente tá vendo, né, em vários casos aí, esse esvaziamento do cinema, um desinteresse, né, no geral. E muitas salas de cinema, né, sendo fechadas e um tom de apocalipse em cima de ir ao cinema no geral desde a pandemia, né? Acho que esperava-se que fosse retomar. E tirando um ou outro grande blockbuster que chama atenção, tipo como foi o Barbie, até o Oppenheimer ano passado, ou como tá sendo o Divertidamente agora, ou como foi o Top Gun também. Tá difícil, né? Tá difícil de ter filmes que até tenham... Ah, não precisa ser um baita sucesso, mas que se pague, né? Tipo, ou o filme é um puta fracasso, ou ele é, tipo, o maior filme, assim, do universo. Tem o fator de que eu tava vendo, não sei quem comentar no Twitter os últimos dias, porque aquele filme do dublê, tá ligado? Aham, com Ryan Gosling. Tipo, tava ganhando uma grana, assim, tava fazendo sucesso. E é um filme que ninguém dava nada, assim. Tipo, ela disse que ele pensava que ele tinha ido pra morrer, basicamente, né? E o lance é que estão deixando ele maturar no cinema, né? É, isso é uma coisa. As distribuidoras não deixam mais os filmes em cartaz. Não, o filme fica 3 semanas. É. Não dá tempo pra ter um boca a boca, sabe? Não dá tempo pra ter uma discussão, não dá tempo de nada. Inclusive, aproveitar, então, pra puxar já o filme que eu queria falar, que foi, eu acho que o único filme que eu assisti nesse período, desde o último Fora da Caixa, que foi um filme que sofreu muito com isso, que ele estreou no cinema, grandes expectativas e tudo mais, não deu os números esperados, e imediatamente ele foi tirado do cinema e já tá disponível, inclusive. Caramba! Serviço de streaming e tudo mais, que é o Furiosa, né? Esse já caiu do caminhão aí, né? Mas eu vi no cinema quando ele estreou e tal. E é um filme que foi considerado um baita fracasso, né? Um puta fracasso, assim, muito surpreendente até em base do que se tinha de expectativa em cima dele, né? Porque o Mad Max em 2015... Nossa, é assustador pensar que o Fury Road é 2015. E o Furiosa foi anunciado já na época, né? É. Ele foi esse sucesso que foi crescendo, né? Acho que ninguém esperava que ele ia ser tão maneiro quanto foi, assim, e foi crescendo, foi capturando fãs e criando novos fãs do universo e tudo mais, ganhou Oscars, caralho. Eu acho que tinha essa expectativa de que, né, ia só continuar em cima desse crescimento e não foi o que aconteceu. E aí, né, você pode pensar, tipo, ah, qual que é a razão disso? Será que é porque ingresso de cinema hoje em dia tá R$70? Muito provavelmente, né, tem esse fator aí, dependendo, né, se você quiser ver um IMAX, você vai deixar ali um salário mínimo na porra do shopping. É porque por conta de uma mudança de preferência mesmo do público que, sei lá, tá de saco cheio de cinema, ou não se interessa mais, uma nova geração que tá crescendo aí, que não se interessa tanto, assim, por ir no cinema, pode ser também. Mas também, de fato, tem essa razão aí, né, de que os filmes, eles ficam tão pouco tempo no cinema que não dá pra construir esse boca a boca ou esse planejamento pra ir. Especialmente porque você pensa, pô, eu vou no cinema, ou eu espero, sei lá, 3 semanas e vejo em casa, seja de forma legal ou seja, né, pirateando aí, que seja, né, mas mesmo vendo de forma legal vai ser muito mais barato, vai ser muito mais cômodo, vai ter uma experiência que hoje em dia ela consegue ser muito próxima, né, da sala de cinema, né, ou o suficiente, né, pra maioria das pessoas, né, você tem uma tela razoavelmente grande ali, um som ok, com certeza não vai ser atrapalhado por crianças gritando do seu lado. Apesar de que a experiência do cinema eu acho ainda muito diferente, sabe? Não, quando ela é ideal, não tem exato, melhor. Exato, não. Eu acho que, tipo, tem algumas das melhores experiências com filme que eu já tive foram engrandecidas por causa da situação do cinema ali, sem dúvida. Tem filmes, por exemplo, o Avatar 2, sabe? Uhum. Pô, o filme não é metade do que ele é de interessante, divertido, se não for no cinema, sabe? É, eu lembro quando a gente foi ver aquele o Dunkirk lá, se não fosse o som do cinema, eu acho que eu teria gostado, sei lá, um terço do filme, assim, porque ele é a ambientação, ele é o som, né, e tal. Em contrapartida, tem outros filmes, né, que eu sei, e a gente teve uma experiência média com isso, mas eu sei de pessoas que teve experiência muito ruim, por exemplo, A Bruxa, né, que era um filme as pessoas não estavam preparadas pro tipo de terror que ia ser e riam das cenas dramáticas e ficavam, sei lá, de saco cheio do filme, assim, porque ele era mais calmo, né, mais lento. É outro tipo de terror, né? É. Recentemente, por exemplo, que eu fui no cinema pra ver... Recentemente. Rapaz, nossa, foi ano passado. Caralho. Eu fui ver o filme lá do Timothée Chalamet que canta. A Fantástica Wonka. Fábrica de Chocolate, Wonka. E tipo, as pessoas não sabiam que era um musical, sabe? Sim. E as pessoas têm muito má vontade com usar. A pessoa ia ficar reclamando no meio do cinema. Mas sabe que isso é foda? No meio do filme. Aí terminou o filme e a pessoa ficou tipo, nossa, que bosta, assim, sabe? Porra, vai se fuder, velho. Mas é foda isso, Rafa, porque se você só vê trailer desse filme, você não tem uma noção muito clara de que ele é musical, de fato, não. Eu nem diria não muito clara, nenhuma. Por exemplo, teve um remake do Mean Girls aí, que também é musical, e que também, se você vê o trailer, você não sabe que é musical. Tem aquele A Cor Púrpura, que saiu também, acho que ano passado, que é uma nova versão, baseada também no musical, e que o filme também é um musical. Você vê o trailer, você nem... Cara, você não imagina que é um musical. E é foda, porque os caras, eles sabem que tem uma rejeição com o filme musical, então eles fazem um trailer tentando te vender que não é. Mas aí, porra, qual que é a ideia? Tipo, aí a pessoa, eu acho que não é um musical, eu vou lá, eu odeio musicais, eu não iria se não fosse um musical. Estou aqui, tipo, eles querem que a pessoa foi conquistada pela magia do musical. Mas o que vai acontecer é que a pessoa vai ficar puta, que merda. Mas aí que tá, você pode ficar puto, você pode odiar, só que eu não preciso saber disso. Os restos do cinema não precisa saber disso. Não, o problema da experiência do cinema não são as crianças, são as crianças de 40 anos, exato, de 30 anos. Que mexe no celular. Sim. Dito isso também, pelo amor de Deus, filme infantil, assim... Não, nossa, tem o adolescente é um bicho mesmo, realmente. Não, o adolescente é um bicho, de fato, como eu falei, nas primeiras experiências que eu tive em filme, foi vendo filme de anime, né, que era cheio de otaku, adolescente. Mas o errado era você que foi ver filme de anime, né? Desculpa. Jujutsu Kaisen me levou pro cinema. Vocês, aproveitar essa deixa só pra dizer que Kimetsu, a próxima temporada, vai ser só em filme. Eu ouvi dizer. Vai ser uma trilogia de filme, parabéns. Vai ser uma trilogia também. De filme? Sim, o último arco vai ser três filmes. É que deu tanto infinitos dinheiros, né, o filme do Nossa. Trem lá. E assim, aquela coisa, né, tipo, os caras gastam dinheiro uma vez pra fazer o filme e ganha duas, porque primeiro passa no cinema e depois corta pra passar na TV. Exato, exato. Essa trilogia, eu te garanto que eles vão cortar pra lançar na TV também. Ah, oxi. Com certeza. Mas, né, a ideia é lançar como filme e Haikyuu também. A próxima temporada de Haikyuu vai estrear como filme primeiro e depois virar episódio. Mas o Haikyuu, né, às vezes tem um que faz um sentido que são, tipo, esse filme é essa partida aqui, sabe? Passou aqui no Brasil recentemente, né? É um filme que é uma partida só. É. Sim, sim. Aí, então, aqui vai ter mais filme, no caso. Ah, pode crer. É, sei lá. É uma estratégia. Acho que é essa a estratégia, né? De ter ali nos dois canais. Mas eu tava lembrando que a vez que eu fui assistir a Bela e a Fera, live action, no cinema, primeiro, foi no interior de São Paulo. Existem certas etiquetas de cinema que não são respeitadas no interior de São Paulo, assim. E, assim, não era o cinema. Era, tipo, casualmente, tipo, um filme passando ali, sabe? Caraca. Era tipo 20 crianças correndo pela sala de cinema, pulando, ali na frente da tela, assim, sabe? Rolando, brigando e gritando. Não dava pra ouvir o filme. Né? Tipo, é uma hora e meia de você assistindo as crianças brincar. Que bizarro. Tipo, teve vídeos que o pessoal tava postando daquele filme do show da Taylor Swift, né? Do The Eras lá e tal, que foi pro cinema. Que as pessoas vão na frente da tela ficar dançando. É, então. Como se tivesse do show. Se pá, essa é a vibe, né? Mas assim. Isso é diferente. Se eu fosse assistir um show, mesmo, né? Qualquer coisa no cinema, assim, e as pessoas começassem a cantar junto, descer lá na frente, dançar. André, você sabe que na Indy Índia, Bollywood é assim, né? Caraca. O pessoal aprende as músicas e as danças antes do filme lançar. Quando o filme lança, eles dançam na frente da tela junto com o filme. Mas é foda, porque você não tá vendo o filme. Ah, mas aí é a festa deles, né? Eu acho que quem vai meio que já tá nessa vibe. Bom, aí... Eu acho que quem vai nesse filme de show tá nessa vibe, é diferente. O pessoal vai vestido como se estivesse num show. Eu acabei de falar isso, mas quando teve o Chris Carroll ao vivo que eu fui ver, todo mundo cantou junto com a abertura, eu achei foda. É a minha Taylor Swift. Né? Mas sim, sobre o Furiosa, eu acho que a maioria das pessoas deve estar ouvindo aqui, sabe, né, do que se trata, que é esse filme prequel que conta a história da Imperadora Furiosa, não sei como é que é a tradução do nome dela, a personagem que era a Charlize Theron, né, no filme de 2015, e que nesse prequel é interpretado pela Gambita da Rainha, né, a Anya Taylor-Joy. Isso, da Bruxa, que já citado hoje isso, também. Isso, é verdade. Que é uma atriz que eu gosto bastante, né, a maioria das coisas que eu já vi ela, eu gostei bastante. Eu gosto dela como atriz, mas eu não acho que ela encaixou como Furiosa, visualmente, eu não assisti o filme ainda, mas tudo que eu vi de trailer, assim, visualmente ela não me parece a Furiosa, sabe? É, eu acho que quando você vê, tipo, especialmente em imagens, assim, ou quando você pensa, caraca, essa menina vai ser a Furiosa, porque ela parece um graveto, né? Uhum, ela parece que se soprar um vento mais forte, assim, ela vai sair voando. É uma história de origem, ué. Quando você vê ela, tipo, fazendo cara de mal, assim, com a graxa na cara, assim, a roupa Mad Max, você fala, isso aí não vai dar. Mas ela é tão boa atriz que ela convence. Tipo, você... especialmente quando você acompanha, né? O crescimento, porque você acompanha a história dela desde bem criancinha mesmo, assim, até ela, né, o momento dela mais jovem ali. E o filme é interessante que ele começa com essa história dela bem criancinha e ele termina já com o gancho, assim, imediato pra começar o Estrada da Fúria. E eles fazem uma coisa interessante que é, tem atrizes diferentes que vão interpretar ela em idades diferentes. E essa foi uma coisa que eu vi depois até na internet, em entrevista, eles falando sobre isso, porque durante o filme eu fiquei bem... Caraca, o que tá acontecendo? Minha cabeça tá me pregando peças aqui, mas depois eles falando que foi isso mesmo que eles fizeram, porque eles têm uma atriz que faz ela criança, mas ao longo das cenas eles vão digitalmente modificando o rosto dessa atriz cada vez mais pra ela parecer mais a Anya Taylor-Joy. Então, nossa. Quando troca a atriz, você nem percebe. É a Anya Taylor-Joy, mas ainda parece a outra menina. E é, tipo, muito suave a transição, assim, dela criança pra ela adulta, assim. Então, 8 anos fazendo isso, né? É muito bem feito, assim. E eu tive muita dificuldade de entender quando que realmente rolou a transição sem CG ali, vamos dizer. Mas essa história dela que morava meio que num oásis com a família dela... Nesse mundo pós-apocalíptico, tem uma gangue, né, de motoqueiros. Motoqueiro é mal, você sabe, né? Uhum. Que é liderada pelo Dementus, que é interpretado pelo Chris Hemsworth e o Thor, que tá tentando descobrir a localização desse lugar. Eles perseguem a mãe dela e tal, e ele acaba sequestrando barra, adotando a força, ela, e criando ela dentro dessa gangue. E você vai acompanhando a história dela e a relação dela de uma paternidade esquisita, doentia, com o Chris Hemsworth, esse processo dela entrar pro grupo, né, pra gangue que a gente vê onde ela, da qual ela faz parte, que é a gangue do Immortan Joe, né, da Citadela lá e aquele pessoal, os garotos da guerra, War Boys, não sei como é que é. Uhum. O filme em si, ele é dirigido pelo George Miller, né, então ele vai ter aquelas cenas de ação extremamente bem dirigidas, né, e muito bem orquestradas, né, aquela coisa que muita gente elogiou na época do Estrada da Fúria, de como que a edição é bem feita, de como que as cenas elas têm uma coesão no movimento, como que o movimento que acontece em tela, ele guia o seu olhar para as coisas importantes que estão acontecendo. Isso é realmente muito presente, muito impressionante aqui. E essa parte técnica, ela tá muito bem feita. Quando eu vi os trailers, eu me incomodei um pouco mais com a parte de CG, assim, que eu sentia que no Estrada da Fúria era mais bem implementado, e nos trailers do Furioso eu achei que tava mais claro, mais gritante, assim, que tinha bastante CG na tela. Mas vendo o filme mesmo, não me incomodei, não. Ele só tem uma direção de arte mais destoante em alguns momentos, assim, que faz destacar certas coisas, né? Faz destacar certos elementos de uma forma que no Estrada da Fúria era mais suave. As coisas eram mais monótonas, assim, né? Você não tinha cores tão fortes, tão vibrantes. E aqui você tem um pouco mais disso e acho que acaba te dando essa sensação de uma hiperrealidade que talvez destaque mais o uso de CG e tudo mais, mas acho que no contexto do filme, vendo o filme como um todo, não me incomodou, não. Só que eu não gostei muito do filme, eu saí bastante decepcionado, na verdade. Eu acho que é um daqueles filmes que eu provavelmente não vou ter vontade de rever nem nada. E eu acho que um dos motivos principais disso pra mim é que, eu não sei vocês, mas não sei nem se vocês gostam, né, do Estrada da Fúria, mas uma coisa que eu gosto muito naquele filme é a construção de universo dele, de como que com poucas palavras, mostrando poucas coisas, eles te dão uma noção tão grande de construção de mundo, né, o design dos personagens, pô, o design do Immortan Joe, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, cara, isso é uma das paradas mais fotos que eu já vi na minha vida. E a sensação de história que eles dão com esse pouquinho, né, pouquinho coisa, quando você vê como que eles levam a vida, como que os garotos de guerra lá se comportam, com o que eles se importam, como que funciona essa coisa meio dessa religião deles, que é uma coisa meio viking, né, onde eles estão indo pra Valhalla, dirigindo loucamente na estrada e tal, e aí o spray prateado no dente, e essas coisas meio vagas, assim, que não são super bem explicadas, mas que dentro do contexto acabam fazendo sentido e te deixam imaginar esse universo muito maior, e eles citam o nome de lugares, eles citam o nome de coisas, que não são mostradas, mas que te dão uma sensação de que, nossa, esse universo é muito rico, é muito interessante, é muito diferente, é muito único, muito bem pensado, né? E aqui, o que eles fazem é mostrar mais desse universo, tipo, eles explicam mais, sabe? Então me dá uma sensação, tipo, do filme do Han Solo, assim, onde eles têm que explicar por que, que o nome dele é, nossa, Han Solo, ai, sabe? Nossa, ai, essa é a cena mais vergonhosa do cinema, nossa senhora. Vocês sabem disso? Vocês já viram isso? Ele chama Han Solo porque ele é um presuntinho e ele só anda sozinho? Não, é porque o nome dele é Han, e aí quando ele vai se cadastrar ele, na parada, ele tá sozinho. Então, ah, então Han Solo. É isso, meu. O cara chega, o cara que tá cadastrando ele fala, ah, você está sozinho? Então, Han Solo. E, nossa, não, é assim. Que deprimente. E o filme inteiro é cheio dessas porra, né? O filme inteiro é feito pra explicar coisa que já existe. Não é o caso tão, né, nessa ruindade, definitivamente não tô comparando em termos de qualidade, tá? Pelo amor de Deus. E o Furioso é um filme muito superior a Solo. Afinal de contas, o Kojima amou o filme, André. É verdade. É a religião dele, né? George Miller é Deus, aquela coisa toda. Uhum. Mas eu tô comparando no sentido de que é um filme que ele me passa essa mesma sensação, assim, de que ele não acrescenta tantas coisas novas ou tantas coisas novas interessantes, né? O principal que ele acrescenta é essa gangue nova aí do Dementos lá, sei lá, Dementor, não sei qual é o nome dele. E isso expande em coisas que a gente já sabia. Então a gente vai ver um pouco mais da equipe lá, do pessoal do Immortan Joe. A gente vai ver lugares que eram citados. Então, tipo, a fazenda de balas, a cidade do combustível e tal. A gente vai ver esses lugares. O que pra mim, tipo, sei lá, não sei se é legal isso. Eu, sei lá, eu preferia ter isso na minha imaginação. Não sei, sabe? Parece essa coisa de, tipo, você fazer um prequel só pra explicar coisas que não precisavam ser explicadas no primeiro. Me parece desinteressante, assim. E é foda que ele levou tanto tempo pra fazer esse filme? Será que é muito dedo de produtor enchendo o saco? Não sei, eu acho que não, porque essa história, ela realmente foi escrita junto do Estrada da Fúria. Inclusive, parece que o plano inicialmente era filmar os dois filmes juntos. E essa história prequel de origem do Furiosa foi algo que já tava pronto, inclusive, que a Charlize Theron leu e que usou pra se basear, pra compor o personagem e tal. E que em algum momento ia ser um quadrinho, em algum momento ia fazer parte dos jogos e tal, porque tem essa bíblia, né, pronta do universo de Mad Max, e que na época que o jogo de 2015 lançou, ele usou também, tanto que o jogo, ele referencia esse personagem do Chris Hemsworth, né, ele existe nesse universo, de fato, então tem um universo, assim, rico e tudo mais, então não tô nem dizendo que, tipo, eles precisavam fazer uma sequência e começaram a inventar coisa, não, essas coisas já existiam, e quando você vê o Estrada da Fúria, você sabe que esse universo é maior do que o que tá sendo mostrado aqui na tela, claramente, sabe? Só que eu preferiria que, ao invés de explicar coisas do Estrada da Fúria, eles me mostrassem coisas novas, coisas que eu não tinha visto antes. O que eles trazem aqui é repetir, então, tem de novo o garotinho lá pichando o dente com a tinta prateada e vai, Valhalla, explode. Tem mostrando mais desses personagens que a gente já tinha visto, mostrando esses lugares que tinham sido mencionados e que a gente não tinha visto e tal. E eu fiquei meio decepcionado com isso, porque pra mim essa era a parte mais legal, mais até do que as cenas de ação, mais até do que a história e tudo mais. Pô, me apaixonei tanto pelo universo de Estrada da Fúria que eu queria ver uma continuação desse universo e não uma explicação desse universo, sabe? Queria ver mais lugares, né? E não que ele não tenha isso, ele tem um pouquinho disso. Mas eu queria que ele fosse mais focado nisso em vez de ser focado em explicar o que foi trazido no Estrada da Fúria. Mas assim, foi um filme muito bem recebido. Eu acho que eu tô na minoria em pessoas que se sentiram incomodadas com esse aspecto. Eu acho que não, nossa, eu tô vendo. Em questão de análise, de review, tanto de público quanto crítica, se você for num Rotten da vida, ele é bem, bem positivo. Não. Eu fiquei com a impressão, pelo menos da bolha que eu vejo na internet, internet, que eu não fui atrás especificamente de análise do filme, mas eu fiquei com essa impressão que foi mais meio termo mesmo. Sei. Mais morno. Mas eu só queria dizer que eles perderam a oportunidade de chamar a Estrada da Furiosa. É verdade, né? Estrada da Fúria, só isso mesmo. É Furiosa Road. Sei lá, eu acho que, no geral, o filme de 2015, ele tem já um aspecto, e eu acho que ele nasceu com esse aspecto, assim, de um clássico moderno, assim, sabe? De um, um filme que resistiria ao teste do tempo e que seria revisitado e que... Ah, efeito prático, né? Já deixa já o filme... É, mas assim, eu fico curioso pra saber, sei lá, talvez ver em termos de porcentagem ou coisa do tipo, mas o Estrada da Fúria, ele tem muito CG também, né? É, misturado ali com efeito prático e tudo mais, que também é o caso do Furiosa. Eu tenho a impressão de que, de fato, o Furiosa usa mais CG do que o Estrada da Fúria. Não sei se é uma impressão fundamentada, não sei se é uma coisa que se comprovaria ali vendo ali, né? Ah, esse aqui tem tantos por cento de tomadas com efeitos visuais, de efeitos especiais versus o Estrada da Fúria, mas é a impressão que dá. Não que seja algo negativo também, né? Efeitos visuais, efeitos CG, assim, efeitos especiais, quando bem utilizados, né? Não tem problema nenhum. Mas, não sei, é engraçado porque quando ele termina com a Furiosa terminando de construir aquele caminhão, né? Que ela vai levar com as prisioneiras, né? No Estrada da Fúria, que vai ser a história do Estrada da Fúria e tal. E nos créditos do filme, é eles contando o Estrada da Fúria. É cenas do Estrada da Fúria, do filme inteiro, contando o filme inteiro nos créditos, assim, tipo, continuando a história. E quando você contrapõe o filme lá, o Estrada da Fúria, e tipo, mostra cenas de ação, e mostra o menino lá do Nicholas Hoult e a Charlize Theron e tudo mais, contrapostos com o filme que acabou de acontecer, o contraste é ainda maior, que tipo, caraca, Estrada da Fúria era muito legal, né? Pra mim não fez um serviço muito bom pra ele, não. Vocês gostam do Fury Road, Estrada da Fúria, 2015? Eu gosto. É, né? Eu gosto. Eu lembro de ter gostado nos mesmos aspectos que você elogiou, tipo, do mundo, da construção, das coisas, e dos personagens mais do que a história em si. Uhum. Eu gostava mais da construção e dos personagens, das atuações e tudo, do que, tipo, as batidas da história, propriamente dita, assim. Mas eu lembro de ter gostado. É que época. A história, mesmo quando você for pensar, ela é super simples, né? Sim. É. Né? Até esse, ele é engraçado, né? Porque o Estrada da Fúria, ele é meio que uma cena de ação quase que do início ao fim, né? Interrompido ali, acho que tem um momento de interrupção, um ou dois, mas basicamente uma perseguição infinita o filme inteiro. E esse não, esse tem, né, altos e baixos, picos e vales, assim, e capítulos até, ele é dividido em partes. Ele não tenta repetir em estrutura, né, o que o Estrada da Fúria é, mas... Sei lá, não clicou muito comigo. Você gosta, Tengu? Você assistiu o Estrada da Fúria? Então, eu vi o Estrada da Fúria, eu vi no cinema quando passou e fui numa época que bateu, assim, uma ressaca legal de filme de herói, assim. Uhum. E aí eu fui ver no cinema e eu lembro de o filme acabar e eu falar assim, mano, nunca mais vou ver um filme de super-herói no cinema. nunca mais vou ver filme de super-herói na minha vida, assim. É. Porque a diferença era muito gritante pro que tinha no mainstream comercial, assim, tá ligado? Termina e você fala, caraca, isso aqui foi um filme, filme. Eu acho que tinha acabado de passar o segundo Vingadores no cinema, que é bem ruimzinho. Sim. E eu falei, nossa, né? Tipo, pô, cinema absoluto, né? Realmente. Então eu gostei muito. Gostei muito. Ficou triste em saber que possivelmente o Furiosa não é tão... É, então. Tão legal. Assim, essa é meu take, né? Sim, assim, sim. Eu vi muita gente que gostou quase tanto ou bem próximo. Até alguns malucos aí gostaram mais, tipo Kojima, né? Mas ali é o Kojima também, né? Kojima é o Kojima, né? É que explicou mais, aí o Kojima gosta. É, o Kojima gosta de lore, né? Pior que ele gosta. Inclusive tem um vídeo fofíssimo do Kojima entrevistando o George Miller, falando do simbolismo, né? Porque tem todo um negócio com o braço que ela perde, tem uma tatuagem do caminho dela de volta pra casa, né? Pra casa ela se perdesse. Então ela perdeu o caminho. Seguiria a tatuagem. Exato. De volta pra casa da minha E o Kojima Deus. Pira, cara, o Kojima tá muito pirado nessa parada. Porque ela perdeu o caminho pra casa. E o George Miller, é isso mesmo. juntinhos ali. Fofo, assim, muito fofo. Realmente, né? Quem, né, pô, Kojima gosta de coisas. É isso aí, cara. É o... Ele tá pilhando num anime hoje em dia. Ah, é? É, eu esqueci o nome do anime que eu não conhecia. Eu só conheço por causa do Kojima. Ah, mas aparentemente saiu no cinema lá um novo filme. Ah, uma nova animação lá, que tá pilhadaço. É que saiu o Look Back. Look Back. Do Fujimas. A mitada do Fujimas. Ah, é do Fujimas. Saiu o anime do Look Back? Saiu. É mesmo? Pô, esse mangá é muito bom. O mangá muito é ótimo. O Kojima, ele tá de novo. É meu Deus e minha religião. Cara, que é. Não, assim, se o anime for uma boa adaptação, eu consigo entender, porque o mangá é muito bom. É, o mangá é excelente mesmo. vocês estão falando de anime, Kojima, eu quero falar de uma webcomic, um manhwa, que eu li recentemente, por indicação do chat. Eu tava jogando recentemente, eu e o Yoshi, acho, pelo Lux in Live, aí o chat falou, ah, lê esse negócio aqui, você vai gostar, blá, blá, blá. Só que eu não posso falar o nome, porque vai, ainda, não vou falar o nome ainda, porque vai estragar. Ah, porque entendi. Vai ser tipo, o Isekai do Isekai, a viagem do Isekai, é esse que é o nome. Exato. Eu ia falar... Ah, você tá fazendo algo muito arriscado em seguir o conselho do chat? Ah, não, eu sempre... Nossa, teve várias coisas que eu já fui ler por causa que o chat me recomendou. Que eu fui assistir, que eu fui ler, que eu fui jogar. Eu normalmente dou uma chance, sabe, pras coisas. Várias vezes eu não gosto, mas... É. Mas, ó, qual que é a história dessa webcomic? É uma webcomic sobre o apocalipse, né? Só que é um apocalipse diferente. Por quê? As pessoas estão nas grandes capitais, assim, do mundo. E, de repente, começa o jogo mortal. Assim, aparecem praticamente alienígenas em vários lugares. E as alienígenas começam a fazer jogos, né, com as pessoas. E é tipo, vocês estão presos nesse lugar aqui e vocês só conseguem escapar. Aliás, vocês têm tipo 20 minutos pra matar um ser vivo. E vocês estão presos dentro dessa cabine de metrô, sabe? Desse vagão de metrô. E aí, meu Deus! É uma parada meio Gantz, assim, sabe? Que já me dá uma preguiça. Calma. E aí as pessoas, meu Deus, aí o que tem? Aí o pessoal começa a se matar. E aí, meu Deus, mas é um ser vivo! Ai, se eu matar essa barata que tá aqui no chão, aí, E aí quem não matou ninguém em 20 minutos, a cabeça explode. Pá! Meu Deus! A cada um tem que matar um ser vivo. Exato! Eu achei que era alguém tem que matar um ser vivo, entendeu? Aparece esse alienígena e aparece... São vários desses alienígenas. Uhum. E aí eles propõem o jogo e aí todo mundo tá participando. Todo mundo vira um jogador, entendeu? Uhum. E aí, aparentemente, pelo que eu entendi até agora, isso só tá acontecendo nas grandes capitais do mundo. Que elas estão, tipo, fechadas em domos, assim, sabe? Domos mágicos, virtuais e tudo mais. Que surgem. Isso. E o negócio interessante desses alienígenas é que eles são streamers, youtubers. Uau. Isso aí é aterrorizante mesmo. O que é esse negócio? Que, na verdade, esses jogos que eles estão fazendo, essas coisas, eles estão transmitindo. E eles estão conversando com essas outras cristais de galáxias, sabe? E transmitindo isso. E aí eles estão querendo views, eles estão querendo... Por isso que os jogos têm que ser interessantes, eles têm que tentar fazer as pessoas... Tipo, ele não pode só sair matando todo mundo. Ele tem que tentar criar uma narrativa, personagens e tudo mais. Tem que ter drama. Exato, tem que ter drama. E o que dá a aparecer é que os grandes patrocinadores... desse programa, que é tipo Jogos Vorazes, que eles podem até intervir no programa, eles podem doar. Você tem uma moeda do jogo que você usa pra comprar várias coisas, e eles podem doar, por exemplo, se ele gosta de você. Então tem patrocinadores que eles gostam mais de, tipo, se você é bonzinho, tem uns que gostam mais se você é malvado. Eles ficam o tempo todo no chat, assim, desaprovando ou aprovando as ações da pessoa. E essa parte é bem interessante. E os patrocinadores concedem poderes pras pessoas. Então, tipo, tem, sei lá, o patrocinador é aquele que anda na sombra. E, pô, ele gosta desse cara aqui, então ele pode patrocinar ele diretamente. Cada pessoa, a partir de um certo jogo, ele ganha um patrocinador que é o patrocinador permanente dele. Senão, provavelmente, ela nem vai sobreviver aos próximos jogos. E aí, esse patrocinador concede várias bênçãos, assim, essa pessoa agora tem teletransporte, entendeu? Então, o interessante é que, conforme os jogos vão se passando, as pessoas vão ficando mais poderosas, assim, como se fosse um videogame mesmo. Mas não é sobre isso, manhua. Se eu te falar que, na verdade, tem um cara que é o protagonista e que ele já passou por esse jogo várias vezes, porque ele é um daqueles clichês que tem hoje em dia de isekai, que é a pessoa, quando ela morre, ela volta pro começo da história e ela tem a chance de fazer tudo de novo. E o protagonista, ele tá na terceira run dele. Dessa mesma situação. É, nessa mesma situação. Ele morre, ele volta pro primeiro dia da situação. Ele é um recursivo, sei lá. Então, ele já tem noção do jogo. Ele volta, inclusive, com os poderes que ele tava atualmente, quase. Ou, pelo menos, ele tem noção de qual caminho ele tem que seguir pra pegar os poderes mais rapidamente. Aí ele vai descobrir que ele teve um patrocínio que deu esse poder pra ele, e aí ele está devendo a alma dele pra um alienígena. Talvez. O negócio é que então ele sabe as pessoas que ele vai ter que se aliar, ele sabe de tudo isso, né? E ele é meio edgy, e ele tá num momento que ele não tem mais fé em ninguém, e ele quer trair as pessoas e tudo mais. Mas não é sobre isso. O quê? Na verdade, o nome da webcomic é Omniscient Reader Viewpoint. Ponto de vista do leitor... onisciente. Onisciente, isso. Ponto de vista do leitor onisciente. E a história mesmo é sobre esse cara, que eu esqueci o nome agora, vamos chamar ele de João. Você, Rafael Kina. Né? O João, ele era praticamente o único leitor dessa web novel, né? Era uma web novel de 3 mil capítulos que ele acompanhava desde que ele tinha 10 anos de idade, e agora ele já tá no trabalho, ele tem 28, sei lá. Ele tá há muito tempo lendo isso. E ele tá lendo o último capítulo, ele sabe que esse daqui vai ser o último capítulo. Ele tá no metrô lendo essa web novel. E quando ele abre o último capítulo pra ler, começa todos esses eventos. Então ele começa a acontecer tudo da web novel que ele lia. Inclusive tendo o protagonista, tendo os personagens, ele sabe quem é as pessoas. E agora ele tem que usar esses conhecimentos da web novel que ele lia pra navegar esse mundo maluco. E enquanto isso, uma menina morreu e foi reencarnada como uma máquina de venda. Exato. Enquanto isso, um slime level 1 que não pode ganhar. A pessoa misturou todos os... né? Mas o interessante é que todos os poderes dele, assim, a maior parte, são poderes de leitor. Tipo, ele tem a quarta parede, que ele é a quarta parede. Ele que tá nessas... Ele tem, tipo, ficha de personagem. Ele tem vários poderes de leitura que, tipo, conforme, por exemplo, ele vai se identificando, entendendo mais cada um dos personagens da história, ele consegue acessar coisas do personagem. Tipo, ouvir o que o outro personagem tá ouvindo, ver o que o outro personagem tá vendo, sabe? Pegar uma skill do personagem emprestada. Então, tipo, essa é a parte mais interessante, assim, do comic. É bonitinha, bem desenhada, as regras são legais, assim, dos jogos. Esse negócio dos streamers é muito engraçado, né? Porque realmente você vê as situações horríveis. Acaba sendo dessensibilizante, porque, né? Ah, é tudo uma violência muito grande, exagerada, mas isso com as reações do chat ao que tá acontecendo e dos patrocinadores acaba tornando uma situação muito surreal. Tô me divertindo lendo, tá legal. Assim, é bobo, é, mas é... É bem divertido, bem desenhado, colorido e... Só não leu o último capítulo. É. Ih, acabou já? Então, eu não sei, tem tipo 200 e tantos capítulos já, eu parei no 60. Quiçá até mais. Então, tô continuando lendo aí. Tá legal, eu espero que continue divertido. Não é um isekai. É, não é um isekai. Então, não é um isekai. Porque ele tava no metrô de boa e começou a acontecer coisas. Não é um isekai. É, não, não é. O isekai é quando você vai pra outro mundo, né? Exato. É isso que eu tô dizendo. Ele tem uma premissa muito parecida com o isekai, mas não é um isekai. É, mas é mais um dessas histórias, né, que também estão muito populares há muito tempo já, que é mecânica de videogame, né? Sim, sim. Ele é cheio de mecânica de videogame. Ah, nessa fase aqui desse jogo, ele sabe que tem um power-up secreto nesse lugar, sabe? Esse tipo de coisa. Falando em mecânica de videogame, é Tower of God que saiu recentemente? O anime? Não, é antigo, o anime de Tower of God. O anime já saiu, foi em 2020, sei lá. Não, qual foi o recente, então? Não sei. Por quê? Teve um que eu acho que era da temporada passada, ou de duas temporadas atrás. É um de um cara que retorna. É um que é mecânica de videogame também. E a mão A também. Dungeon Mesh. Não, é um... Eu sei qual que você tá falando. É um que eu falei no Fora da Caixa quando eu li a webcomic. Solo dele. Leveling. Solo Leveling. Ah, não. Tá bom, Solo Leveling eu também falei, mas eu achei que você tava falando que é o outro que é The Returnal Power... Não. Eu tô falando Solo Leveling e é muito ruim. Eu não sei o mangá. O anime eu achei muito ruim. Então, é bem parecido, porque é um negócio que é massa velho, entendeu? É tipo, ah, como esse daqui é foda, ah, ele dá facada e pula, e a animação é bonita. Tipo, é um negócio pra você ver de cérebro desligado. Mas eu gostei do anime. Ah, lembrei, é The Regular at Magic High School. Acho que é esse, eu acho que é esse. Nossa, isso aí é o anime do menino que a irmã dele quer dar pra ele. Muito. Ah, não. Então eu errei. Não é esse. Porra, caralho. Não, pô, qual que é o do moço que retorna? Tem um que chama, acho que é A Returner's Magic Should Be Special, uma é coisa esse assim. Mesmo, é esse mesmo que eu falei. É esse mesmo que eu falei no Fora da Caixa. É esse mesmo. A Returner's Magic Should Be Special, esse aí. Esse foi da temporada passada mesmo. É, então. E aí eu tinha lido o mangá dele. O mangá não, eu tinha lido a webcomic dele. Mangá e anime com mecânica de videogame, queria só trazer de volta aqui que eu terminei o Dungeon Mesh, né? Terminei de assistir o anime Dungeon Mesh. Ah, olha só. E é bem legal, né? Quem diria? Já pensou, André, assistir mais de um episódio? Loucura. Já pensou, Rafael Kina, assistir mais de um episódio? Ah, então, eu tava esperando acabar, né? Eu vi não, 13 é do Frieren, que você viu 2 episódios e parou. Ah, é verdade. Pô, Frieren ia precisar voltar mesmo. Mas, assim, gosto como... Eu não sei se é indicativo da... Talvez da evolução da autora enquanto escritora aí, mas gosto como que à medida que vai avançando a história, ela vai conseguindo interligar melhor as razões pelas quais eles cozinham e a parte culinária com a história principal em si, né? Então, tipo, lá no final tem aquele pedaço com o flashback do Senshi e a história do grupo dele ter sido atacado por um grifo ou era um hipogrifo, não sei o que lá. E ele tem medo de que ele tenha comido uma refeição que na verdade foi feita de carne dos amigos dele. Então ele tem medo de provar esse sabor de novo ou provar a carne desse monstro e descobrir que na verdade ele não tinha comido esse monstro, ele tinha comido a carne dos amigos dele, né? Então tem todo um drama envolvendo ele comer aquela carne, ele cozinhar aquela carne, eles caçarem aquele animal, eles descobrirem que monstro é aquele, né? E dele descobrir ou não se o que aconteceu no passado dele foi o que foi dito pra ele, né? Ou se as pessoas estavam só protegendo ele da verdade mais cruel e tal. E toda a construção desse esse episódio eu achei fantástico. Eu acho que é o meu momento favorito, assim, dessa temporada, pelo menos. É muito bom. É muito bom. E eu acho, André, que é um pouco de junção de fatores. Pode ser ela ficando mais experiente ao longo do mangá. Mas o mangá, não sei se chegou a ver as entrevistas, porque quando saiu o anime, ela começou a dar várias entrevistas, ou pelo menos veio à tona várias entrevistas dela, e ela parecia ser bem aberta a falar sobre o processo dessas coisas, e ela deu a entender, se eu estou lembrando corretamente, que o mangá só foi aprovado por causa da temática. Uhum. Tipo, sabe, o editor dela fez o pitch, né, pra editora, tipo, ah, um mangá de dungeon de RPG. Aí eles aprovaram. Ela, caralho, eu nunca joguei RPG na vida, o que eu faço? Uhum. Então, eu sinto que era uma parada que ela, talvez nem era a coisa principal que ela queria fazer, mas ela se encontrou naquela situação e talvez foi se encontrando enquanto produzia, né, enquanto escrevia e tal. Então, eu não duvido que é um pouco disso, mas também um pouco de experiência também, que eu acho que é o primeiro mangá comercial dela. E já mudou muito bem. É, de fato. E tem a curiosidade, não sei se você viu isso, André, do Baldur's Gate 3. Eu lembro de você ter comentado que ela jogou, né? Que ela, pra estudar, pra começar a fazer, ela começou a jogar um monte de RPG, porque o que ela sabia era do que o pai dela jogava quando ela era criança. Uhum. Então, aí, pra fazer o mangá, ela começou ela por conta própria jogar e ela acabou se apaixonando por RPG no geral. E quando saiu o Baldur's Gate 3, ela adiantou, acho que uns 3 ou 4 capítulos pra poder ficar um mês só jogando. E acho isso maravilhoso. É, deve ter sido os capítulos que ela introduziu aquela personagem gato que é insuportável. Elas personagens não chegou lá ainda. Ah, ok. Porque o anime tá na metade da história agora e isso foi tipo coisa mais recente. Entendi. Né? Aquela personagem não precisava, né? Já podia ter resolvido, já podia ter ido embora, tranquilo. Nossa, é um gato. Exato, não faz nada. Não acrescenta nada pra ninguém. É o gato da equipe. Mas não, mas ela é um ser senciente, né? Não é um gato. Mas é um gato. No fundo, ué, o gato é um ser sensiente, que isso? E a trama dela é importante, sobre a alma de humanos, nos monstros e tudo mais. E zero desenvolvimento, né? Então... Mas calma, ainda, gente. Aí o André, ele gosta do filme que faz mistério das coisas, aí quando fala, reclama. E aqui, quando faz mistério, não mostra, reclama. Mistério nenhum. Só introduzir um personagem muito chato. Por que ela é chata? Porque ela é só um gato. E não pode. Não, só chato. Ela é um gato. Pô, depois... O cara lá que é só o cachorro, tá errado? Qual cara que é só o cachorro? O Kobold? Assim, se ele fosse um personagem principal e ele fosse só um cachorro, a função dele fosse ser só um cachorro, eu estaria reclamando também. Acho difícil. A menos porque cachorros são melhores que gato, de fato, mas ainda assim estaria. Quê? Mas assim, fora a personagem gato, gosto muito de todos os bonecos. Tenho um certo medo que o Lyles vai... Tem um heel turn aí. Acho que ele tá escondendo um segredo maligno. Você tá por dentro da leitura da internet pra esse personagem, André? Eu sei que as pessoas acreditam que ele esteja dentro do espectro autista, né? Exato. Eu não sou a pessoa pra falar sobre isso, mas eu acho que essa sua visão, se as pessoas estiverem corretas nessa interpretação, é só ele ver o mundo de uma forma diferente, não que ele é maligno. Não. Eu digo em termos da facilidade que ele tem pra justificar querer comer literal qualquer coisa. Ah, tá. Eu acho que ele não vai matar ninguém. Eu tenho um certo medo disso, da facilidade. A facilidade com que ele provavelmente aceitaria comer carne humana me dá um pouco Como assim? Ele aceitaria comer carne humana. Normal. Pô, você não comeria carne humana agora? Eu não. Nem um pedacinho. Assim. Eu não acho que ele assassinaria alguém dormindo lá do grupo dele pra comer, mas se chega alguém numa situação ali, eu acho que ele comeria. Eu acho que ele 100% comeria, Tipo, se dissesse assim, ah, tem esse braço humano aqui. Achamos. Já tá aqui, ele 100% comeria. Ué, mas se tivesse um braço humano aí, você não comeria? Achamos. A Thalissa passou aqui e falou que o hiperfoco do Lies é monstro, que ele não comeria humano, mas eu acho que na curiosidade ele comeria sim, hein? E o ser humano é um... É só o pior dos monstros, exato, né? É o pior dos monstros. É. Mas muito bom da Geomesh, que venha mais. Gente, eu tô puto. Eu tô muito puto. É putão. Eu tô transtornado. Eu quero reclamar. Posso reclamar? Transformaram alguma coisa que você gosta em gacha? Pior que não. Pior que dessa vez, não. O que aconteceu? Era uma vez, uma bela tarde, em que a Josi, nossa amiga Josi, lá do Vertente Geek, foi ao Twitter, certo? Perguntar sobre o quê? Romance dos Três Reinos. Aquela que tava com vontade de consumir, de, enfim, conhecer. Mergulhar nesse belo universo. E aí, ativou minha carta armadilha, né? Afinal de contas... sou grande propagador aí de umas grandes obras literárias da história da humanidade. Falei, ó, seguinte, tem o podcast, que é muito legal e tal, tem as traduções do livro pro inglês e tal, mas infelizmente não tem em português. Surpreendentemente, não tem uma tradução pra português do Romance dos Três Reinos. Aí ela desanimou, falei, putz, que droga, não sei o que e tal. Aí meio que ficou por isso mesmo. Passou um tempo, ela me marcou ali e falou, ó, e esse aqui? E me mandou um link da Amazon. Esse link da Amazon era de uma versão do Romance dos Três Reinos em português. Olha só. E eu, tipo, ué, que esquisito. Olhei, tinha lá, tipo, o nome do tradutor ali, lá, não sei o quê, Romance dos Três Reinos, parte 1, ah, versão em português, um dos maiores livros da humanidade, qualquer capa coisa bonitinha assim. Ou... Uma capa normal. E-book, né? Ah, isso aí. E tava lá, R$8. Pensei, bom, estranho ter uma tradução em português que meio que tenha passado despercebido, assim. Mas, sei lá, que bom, né? Acho que bom. E, enfim, né? Pô. Enfim, finalmente, depois de mais de 1000 anos. Aí a Josi veio me perguntar, ah, é boa essa tradução? Eu falei, olha, eu não conheço, mas eu pretendo testar. Né? Pô, R$8, né? Vou baixar no Kindle aqui, fazer um test drive, vou ver, né? Depois eu falo qual é que é. E aí, recentemente eu fui viajar, fui até o Recife, quase um bate-volta no Recife a trabalho, fui lendo, voltei lendo pra São Paulo, na verdade, né? E deu pra ler quase o... Na verdade, não, minto. Eu comecei a ler num dia no metrô, indo pra Jogabilicaso, e aí eu continuei lendo nesse voo. E aí eu fiquei muito puto. Por quê? Tem um prefácio, certo? Em que o autor, o tradutor, na verdade, né? Fala, primeiro, um papo esquisito de que ele começa criticando as traduções mais famosas que existem do inglês, dizendo que elas são boas, mas que faltam um pouco de... São muito engessadas, são muito sisudas, né? Muito, muito duras, assim. Tem algumas questões com relação à romanização dos nomes e tal. Deu uma criticada esquisita. Bom, esquisito, mas ok. E aí, ele completa essa apresentação dizendo o seguinte. Ah, eu baseei essa tradução nas traduções em inglês. Uau. Com consultas ao material original em chinês. Uau. Falei, irmão, não. Não venha com essa pra cima de Moá. Nem a pau juvenal. Não faça isso comigo. Nunca. Jamais. Como... Que falou, não, eu vou lançar uma versão em português do Romance dos Três Reinos e vou traduzir a tradução em inglês. É a Bíblia. Baseado nessas traduções que são ruins, mas a minha vai ser melhor porque eu vou consultar o material original. É, e tipo, se você vai consultar o material original, traduz o original então, ué. Se você tem conhecimento suficiente pra consultar o material original de coisas que você não sabe, pra tirar dúvida, vai lá e traduz tudo então. Calma, ué. Ele falou que ele consultou, não que ele leu o que ele tava consultando. Entendeu? Não, tem razão. Folheou, bonito, assim, nossa, que legal. É, bonito. E assim, outra coisa que ele falou, né? É que o livro original, ele tem muitos poemas, né? que vão meio que ilustrando as situações e tal. Alguns têm, tipo, trocadilhos com o nome dos personagens, alguns falam da situação que tá acontecendo, alguns pra marcar a passagem do tempo e tal. E ele falou, ah, não, com relação aos poemas, eu só traduzi os principais, os que não faziam muita diferença pra história, eu não traduzi. Entendi. Falou, gente, tá de sacanagem com a minha cara. É tipo assim, no colégio, a gente lê, sei lá, você tem que botar a criança, o adolescente pra ler Camões, né? Uh-huh. É, mas as pessoas não lêem com os olhos... Não, você tem que botar a pessoa pra ler Camões. E aí, pô, você não vai botar pra ler, sabe, de verdade. Aí você pega aquelas versões que é tipo, ah, é como se... É o Lusíadas... Turma da Mônica lê Camões. Não, mas é tipo, é o Lusíadas, mas é romantizado, né? Porque o Lusíadas é um poema, é poema, né? Então, tipo, ah, é como se fosse uma historinha mesmo. Aí é resumida. Você tem várias versões assim pra vestibular. Lusíadas em quadrinhos. Isso. Exato. É tipo isso, Tengu. Os Lusiadinhos. Ele fez a versão One Piece ele mandou o Romance dos Três Reinos cai, né? Exato. Caralho. A Bridget. É assim, já tava puto. Já no prefácio. Já no prefácio já tava putaço já. Mas bom, vou começar a ler. Aí assim, por algum motivo, essa pessoa, ela escreve o texto, né? Essa tradução, entre aspas, ela é escrita toda na primeira pessoa do singular. Então é tipo, Joãozinho pega a espada. O Pedrinho monta no cavalo... Pera, então é a terceira pessoa, né? Não, é, na terceira, desculpa. É, no presente do indicativo, eu quis dizer. Ah, entendi. Entendeu? Então é assim, o texto não tem ritmo. Todo mundo tá fazendo tudo no mesmo tempo, o tempo todo, sabe? Entendi. E ele fala, não, na minha versão, eu escrevi... Inclusive, ele dá um exemplo, né? De um parágrafo. Não, eu fiz aqui pra dar muito mais ação. Eu escrevi no todas as frases no presente do indicativo pra ter uma sensação de ação maior. E tipo, o texto fica todo com o mesmo ritmo. Não tem... O texto não flui. Ele é duro, é péssimo, é horrível de ler. Horrível. Como se não bastasse... E aí eu vou, assim, questionar muito o quanto ele traduziu de fato ou consultou de fato o material original. Porque, assim, tem pelo menos um lugar que eu me lembro agora. Tem um no começo do livro, tem um momento que ele tá citando nomes de vários lugares, de várias províncias da China. Aí tá escrito assim, no livro, na versão que tá disponível, no que eu li no Kindle, né? Uhum. Tal e tal e tal e tal e tal, and... Ah, meu Deus. Tal lugar. Então, assim, o cara meteu o Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Cada... E mandou o ChatGPT passar em cima. Não, nem assim, acho que o ChatGPT teria pegado isso daí. Ele provavelmente pegou esse bloco e colou, né? É uma lista de cidades, vamos colar aqui. É. Esqueceu de trocar o end, né? É. Isso me informa que esse livro, essa tradução, não teve qualquer tipo de revisão ou de edição também. Essa tradução lançou fisicamente ou é não, um e-book? Digital. E-book. Ah, é uma web novel isso daí. Que o cara escreveu, tipo... É uma fanfic, né? Exato. E aí eu li quase inteiro o coisa, assim, texto péssimo, decisões questionáveis de tradução. Tem coisas que, não sei se você costuma ler coisas em inglês e você depois pega uma tradução pra português do inglês, você fala, ah, isso aqui foi traduzido do inglês. É, né? Tem coisas que você bate o olho e sabe. Sim, se não tem um trabalho de adaptação muito forte ali, né? Você vê que tem aquela estrutura, aquele ritmo, né? Aquela quase musicalidade, assim, do inglês, assim, nas coisas, né? O que pra mim estraga a minha experiência de leitura pra caralho, assim, porque eu sou muito chato com isso. Então, assim, puta que pariu, cara, sabe? Pô, se você vai trabalhar, lançar uma versão de uma das obras literárias mais importantes do mundo, literalmente. Mano, faz um trabalho direito, sabe? Pô, faz um bagulho... Não traduz da tradução, cara. Não faz tradução de segunda mão, bicho. Nossa, mas será que por R$8 não é um... Talvez. É o que vale, não sei, talvez. Porque realmente me parece por não ter acontecido até hoje, né? Me parece que seria um puta, né? Um empreendimento, trabalho, assim, né? Sim. De fazer total. Que provavelmente ninguém quer se dedicar a fornecer os recursos pra isso, né? Uhum. Mas eu acho que teria público. É, eu acho que sim. Não sei, especialmente se fosse... Ah, lança uma edição especial pra quem realmente se importa, tipo essas da Dark Side, assim, né? É, talvez. E aí cobra um pouco mais caro e tal. Ou falando nisso, livro tá caro pra caralho. Tá caro. Porque é isso, porque é o lance do BookTok, né? Você tá ligado nessa porra? Eu sei que existe, que o pessoal compra... Assim, não que seja uma novidade, mas... TikTok exacerbou isso mais ainda, que é tipo edições especiais, edições de colecionador, capa bonita pra caralho, com folhas estilizadas e coloridas e recortadas de um jeito especial e acabamento. Mas e até, tal. Até livro normal mesmo, porque eu fui na livraria esse final de semana e livro normal, tipo de 200, 300 páginas, capa fina, uhum. Só arte bonitinha na capa, mas até aí a produção do livro é um livro sei. Básico. R$75. Caralho! Um livro de 200 e poucas páginas. É. Era meio que o preço base dos livros era tipo R$70. Aí caralho, esses mais chiques eram R$150. Capa dura e os caralho. Tinha um Conde Monte Cristo lá, que era gigantesco. Eu não sei por que era tão grande. Só que ele tava dentro do plástico, então nem sabe, dá pra saber o que tinha lá dentro. Não sei se era comentado, se era uma análise junto ao livro. Vem uma estátua do Conde de Monte Cristo dentro. Porque o livro Conde falso, né? Porque o livro Conde de Monte Cristo, esse é curto. Ele não é um livro muito longo. Sei lá, 300 páginas, uma coisa assim. E era ilustrado pra caralho. Uma chaprosca de livro grosso pra cacete, capa dura. Tava só 300 e caralhado. Então, tipo... Misericórdia. O fandom do Conde de Monte Cristo. Na época que eu lia mais livro, era tipo R$30 o livro. É. Livro era muito caro. Pensar que realmente a maioria das coisas de, sei lá, 15 anos pra cá dobrou de preço, né? Faz sentido. Sim. É. Então, assim, né? Talvez ele seja um livro que vale R$8 e não mais do que isso. E tirando, né... A qualidade da adaptação e tudo mais. Você acha que em termos do conteúdo dá pra tirar a essência, assim? Ou você acha que perde muita coisa? Eu acho que dá. Inclusive, a versão que eu li do Romance dos Três Reinos, eu li em japonês o Romance dos Três Reinos, na verdade. Sim. E a versão japonês do Romance dos Três Reinos, ela é feita pelo Eiji Yoshikawa, que é o cara que escreveu aquele livro Musashi, tá ligado? Uhum. Imenso também. Que é imenso. É. Ela é meio que uma romantização do bagulho, assim. Uhum. Ele meio que vai criando uma narrativa... em cima, uma narrativa mais embelezada, assim, por assim dizer, sei. Em cima da história, né? Então, assim, eu não li em chinês. Pô, isso deve ser saber. Muito foda, né? Tipo, deve ser pra caralho. Ler um livro desses no idioma original, assim, tipo, deve um livro de dois mil anos. Nossa, então, deve ser muito foda. Mas deve ser bem difícil. Então. Deve ser. Ah, sim. Pô, você é um livro em português do Brasil. De 200 anos atrás, não, de 100 anos atrás, 50 quase anos atrás. Quase impossível, assim. Então, porra. Pois é. Mas deve ser muito, muito, tipo, estou conectado com as origens da humanidade, assim. Cara, caralho. Deve ser muito foda. Deve ser bem, bem foda. Mas assim, então acho que assim, acho que dá pra você pegar o cerne da questão. Acho que, infelizmente, se você só entende português, eu acho que é o único jeito que tem de consumir mesmo é essa tradução, eu acho. Mas qualquer outra é melhor do que essa, eu acho. Justo. Jogar Dynasty Warriors é melhor do que essa, assim, eu diria. Sem brincadeira, assim. Papo sério. Jogar o Wolong não, tá, gente? Não tentem entender. Não. Umas três reinos por Wolong, não dá. Aí não dá, realmente não dá, é pedir demais. Ele pressupõe que você já leu o livro de 2000 anos atrás no idioma original. Isso. Que você foi no seu booktuber favorito. Não, ele presume que você era o próprio turbante amarelo. Isso, o próprio. Foi na praia de turbante amarelo. Isso. O boss do Demon Souls? Isso. Deixa-me onde estás. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Te extrañamos. ¿Dónde estás? En la nueva escuela rezan todos los amigos que te esperan. fora da caixinha.